Matango, quando tiver condições de descer para 500 pés, autorizado proa do TRL, até o Limatango. Ok, vai descer para 500 pés aqui com o proa do TRL, Limatango, graças. 2 mil pés da terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida é da El Leda, após Leda, aí sim voará direto para Ilhéus. Controle em 1 no 9.8, a torre em 118.6, acione o código transponder 5510. Só 3661 autorizado conforme, nível 180 para Ilhéus direto, decola no perfil da Dael, direita, transição Leda, após Leda, direto Ilhéus. 550 no 98. 550 no código, portão 08, chame pronto para os pés também. Fila no 08, chamará, tá? 361, obrigado senhor, até já. Obrigado, até já. Foxtrot Lima Yankee Fire 9753, right copy. Mantendo 600 pés, ó, tá alimentando. Exatamente, algumas antenas aqui já estão mais altas do que eu, só para questão de segurança que mantenho 600 pés. Agradeço a colaboração, vai testar final para todos o TR, Limatango. Ô, Limatango, 600 pés, autorizado prosseguir para o final do TR, autorizado frequência livre. Atua para nós. 6320 no ILS, no Alto Salvador. Channel 6320, apenas para informação, tráfego 1 hora, 2 milhas, prosseguindo para pouso em L ponto, mantém 600 pés, o Channel 6320, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 8.6, cliente, obrigado. Channel 6320, boa tarde, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, é o número 1 para pouso, vento 120 graus, 129, ajuste no 03, 6320. Autorizado, projetar para o Channel 6210. Delta, Alfa, Eco, Lima, Departure, and then Leda, Lima, Eco. Delta Alpha, and then direct Sagaz position, Sierra Alpha, Wolf Alpha Zulu, Delta, Dael, Leda, Departure, and then Sagaz position. Salvador, control frequency 119.8, Salvador Tower 118.6, and Scotting 5524. Channel 6320, pista livre, autorizado pouso, vento 120 graus, 109. E just a minute, copy the frequency. Just a minute, please. O azul, o esporte só de Lima até o parte 3, autorizado? Até o parte 3, né? O Fly 975, the frequency of tower is 118.6 and the approach control 119.8. Maria, call me right for push and start sendo 11. Tá com bastante chiado, quem chamou solo por gentileza? Victor, Índia, Juliette, pátio 4, Salvador para Cairo Lourenço. Decola pista no 7, curva A, direita, via corredores Axé, Caixa Pegos. 18, 62, 198, controle, padrão, transponder, Victor, Índia, Juliette. Siga Visual, o hotel Lima Tango, acione o código 0154. Autorizado, prosseguir direto o aeródromo devido não haver tráfego na final da 1-0, o hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, autorizado, prosseguir direto para o aeródromo de Salvador, não há tráfego na final da pista 1-0. Afirmativo, está presente direto Salvador, hotel Lima Tango. 360, via, posição bridge, após o absoluto 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola a pista no zero, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira. Após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto então a posição bridge. 19, o controle. 19-8, controle 18-6 torre. Acione o código 5527. Autorizado 360, bridge, saída de uniforme Zulu no meia. O restante conforme a rota. Decolador no zero, mantém pro até 2.000 pés, no terceira milha. Posso curva direita, Dael, Leda, bridge. 19-8, controle 102-62, torre. Correto, portão 10, estilo santo pro chantanato. Para 1, 2, 3. Alô, chantanato 63, continuando com o ataque. Nossa, Papá, conforto. 5489, já temos aprovado Vitória de la Conquista, nível 200. Papá, confere, M13. Estaria no Pátio 3, ao lado do ATR Companhia. Só instante, Papá, por gentileza. Chame torre 1-8, decimal 6. Autorizado, aproximação direto ao pátio 4, reporte solo controlado, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, ajuste 1013. Ah, torre, tá bonito aí pro festival de verão? Confesso. Tá bonito aí pro festival de verão? Por enquanto não, mas à noite eu garanto pra você que vai estar maravilhoso. É isso aí, um abraço. Boa tarde. Boa tarde, 6320, táxi em frente, segunda esquerda via Juliette, remota 13 do pátio principal. Segunda esquerda Juliette, remota 13. 1754, chama centro, Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 2545, alternativa 1285, 1754. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés, sua terceira milha. Após curva direita, antes de voar direto Conquista, cumpre o perfil da subida Gole, Eval. Após Eval, aí sim Conquista direto. 19-8 controle, 18-6 torre, acione 5530. Autorizado 200, conforme, decola Gole, Eval da 1-0. Controle 19-8, aciona 5570. 5530. 5530. Correto, parte 3 chamando, puxa, zona 3. Boa, no 924. Boa, no 924, informação é papá, altímetro no 013. Pronto para copiar, Marcelo 350. Pronto. Aprovado então, conforme, Marcelo, nível de voo 350, 350 via Upper Whisk 58, pista 10 da cola. Mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Posso curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, console em 1-9, decimal 8, a torre em 1-8, decimal 612, acione o core 5505. Para 2.000 pés e autorizado, final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tango 1-0, em redução para 2-2-0 nós, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 040, limite localizador, desça para 3.000 pés, QNH 1013. 3.000, 430, limite localizador, 62.9. Estimativo, táxi autorizado até na táxi em Quebec, nessa frequência, onde reporta lá o cruzamento, isso que foi o sorteio. Autorizado, então, tá aqui, vai reportar lá para o cruzamento, o táxi Dois anos zero, se possível iniciar redução 190 nais. Desça para o nível 050 e reduza para 220 nais. 050 reduzindo 220. Canal 6210, curve à direita para o 070, desça para 2.000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Chane 6141, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. Chaner 6141, uma boa tarde. Tem autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, ajuste 013. Informo que à esquerda da pista existem algumas pessoas trabalhando com corte de grama, mas elas estão cientes do tráfego na aproximação. Temos aprovado 360, quanto para 4? Prossiga para a esquerda. 6210, chame Torre 118.6. Whisky Foxtrot Lima, tem um hangar da Bahia, tem a linha aérea, frequência livre estacionada, tem uma boa tarde. Chame 210, boa, reporte para o marcador externo, número 2 para a posse. Boa, reportagem. Via BDEV, Hopper November 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após, inicia a curva pela direita, cumpre o perfil subida da El e Leda. Após Leda, voa direta para a posição BDEV. 19.8 controle, 18.64, acione o código 550 mesmo. Gol no 394 foi autorizado, nível 1360 para o Galeão, pela rota do Tony Wolf, primeira aerovia, Upper November 857, decola da pista 10, na saída, mantendo a reta até 020, ou terceira milha náutica, para então prosseguir o perfil da DAEL, transição lenta após direto de leve. Aciona 5506, controle 798. Fechamento correto, chame pronto para o espectronamento. Vai chamar pronto, gol 394, grato. 300, portão 2 autorizado, chame táxi. Não é táxi mesmo, né? Portão 3661 no portão 8, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei. Fora de solo, pro Novaense Guardião, 02. Guardião 02, contato com o controle, setor noroeste, 19.8, até o retorno. Sendo 98 graus, garante. Controle, Salvador Guardião, 02. Guardião 02, prossiga setor noroeste, se afastando da final da pista 10, tráfego um tipo Airbus 318, Guardião 02. 500 pega, passando o setor noroeste, visual com tráfego Guardião. Mais. Nada. 5400, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Parar no localizador, 5400. Salvo Salvador, muito boa tarde, M141, 41, ingressando na taxa em Alfa. M141, seu portão está sendo desocupado agora pelo 137 da Gol, táxi autorizado. Inicialmente até antes da Juliette. Chama a Juliette por gentileza, 141, seu portão 02, do pátio principal. 141, prossegue táxi, chama antes da Juliette. Nova Vista foi eleito Tripse 400. Tripse 400, apenas para informação, tráfego agora 1 hora 3 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés do tipo helicóptero esquilo, chame Torre de Salvador em 198 decimal 6. Ok, grato, 186 sendo o tráfego. Torre Salvador, 35400, 2 milhas, volta no marcador externo. 35400, complete aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso, vento 1 no 0 graus, 12 nós, ajuste padrão. Ok, 35400. Xener 62, 10, solo ao 03, ao livrar direito, 12, 1, décimo 9. 3, 62, 10. É Max senhora, 12h40, poderia confirmar o topo? Está um pouquinho baixa a sua transmissão. Agora está com 3-6, 6-1, estamos com 1-0-5, 2-5, Maracajú. Jogou o 6-0, desculpa, mas eu não copiei, 1-2-0? 1-8-0 por a bordo, 2-40, né, Maceió. 1-8-0, agora sim copiado, então táxi à direita via Índia. No fone de espera, 286, altinho, 1013, bom voo, 6-0-0. 3661, táxi autorizado até através do portão 612, aguardando para conseguir no táxi. Tive táxi através do 612, até o 3661. 6141, Oxanea, ingresso à esquerda, Juliette, portão 01. Esquerda Juliette para o 02, seria? É 02, 01 é o Pátio, é portão 02 do Pátio 1. 02 Pátio 1, obrigado. Oxanea, o TAM 3661, observe a voz do avião que ingressa no Pátio 1. Após, prossegue via Juliette e Alfa, na Alfa 286-1013, voo, voo. Negativo, observando o irmão Caçula ingressando no pátio, após prossegue ponto espera da 10, TAM 3661. Alfa, 62-10, de volta. 62-10, táxi aprovado, Alfa, Juliette, pátio 1, pátio principal, portão 62, observando a saída do airbox, TAM. Alfa, Juliette, portão 62, pátio 1. Comando 600, boa tarde, prova passagem do tráfego, Embraer 170 da Tripo, não ali, mantém pistão 0. Ótimo, passagem do Tibia ali, mantém o 1600 da Tripo. Uno, 4-4, papá, confere altímetro no 0-1-3. É o número 1 para cobra, só está de beleza. Tempo 5400, solo 06, livrar direito no 21, décimo 9. 219, equipe 5400. Solo Salvador, trip 5400, livrou na sua escuta. Trip 5400, pousou, livrou. Ingresse Alfa na sequência esquerda aqui, no pátio 3. Atentando ao sinalizador para o estacionamento, postos aí aos ATRs da companhia. Ah, tem que avisar lá com os ATRs, Alfa aqui, até o pátio 3. Graças. 3144. 3144, aprovado Fortaleza, o nível 370, 370, via aerovento Zulu 19, Zulu 19. Decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva à esquerda, perfil subida Momo, Albo, transição Frote, controle em 19, decimal 8, a torre 18, decimal 6, acione o código 5537. 4-4, aprovado Fortaleza no 370, fez o 9-9, de 4-9-0, pela esquerda, Momo, Albo, Frotti, 19-8, controle, 18-6, torre, 5-5-3-7, transponder, 3-1-4-4. 3-7, semi-top, espera cancelamento, tá 3-1-4-4. Já pronto para o posicionamento, 3-1-4-4, portão 4. De portão 4, autorizado, semi-taxi, tá 3-1-4-4. Autorizado, camarada, 3-1-4-4. Polo Gol 9-1-9-2-4 para posicionamento no 01. Ok, no 01 será o número 2 para o setor, devido ao voz da tanque já solicitou no portão 4. Que é só um instante, por gentileza. Como é que é o 9-2-4? E se desejar para condicionamento, está ligado acionando a posição e guardando o push, ok? Ok, acionando a posição no 9-2-4. Comandante, o trip 5489, top para push 10 de acionamento. Trip 5489, no pátio 3, autorizado, time táxi. Escuta. Estamos vindo em vigilante, prossiga visual, corredor axé, 1000 pés. Visual axé, 1000 pés, Juliette. Qual é o 1924? Consiga. Você vai aguardar aqui para posicionamento. 10, controle 19, decimal 8, meu voo. 98, tá 3661. Obrigado, Matinho. Bonito, meu voo. O voo 1924. Ok. O Airbus da TAN já está quase terminando o push, só instante para puxar então. Azul 4089, Vitória, nível 360, aguarde cópia, um minuto por gentileza. Aguarde. Capitão 3661, está em contato radar, suba para nível 140, autorizado pro Edael. Excelente, direto da Elton 3661. Salve Salvador, gol no 394, aqui na posição número 5, pronto a pushback e acionamento. Gol no 394, no portão 5. Só um instante para puxar, por gentileza. Temos a PR da Trip que está puxando lá no FAT 3. E o posicionamento da aeronave para o início de táxi seria bloqueando a saída do FAT 3. Só um instante, por gentileza. Vai,